Vamos começar uma jornada pelo caminho do xamã. Respire fundo e deixe que os pensamentos silenciem dentro de você. Nas próximas músicas, primeiramente